Crespa, isso, Rivaldo. Faz abertura lá na esquerda para Roberto Carlos. Ronaldinho abriu. Zé Roberto veio buscar. Tem Emerson mais atrás. Cafu tá pedindo. Passou pelo Rivaldo. Aí o Rivaldo faz o toque para Emerson. Tenta arrancar da frente, insiste no lance. Chegou o Ronaldinho, pé direito, bateu. Tocou pra cá, tocou pra lá, tocou pra cá, chegou pra bater. Tocando bola, o Brasil chegou. Abriu-se o espaço, Ronaldinho soltou a bomba. 2 para o Brasil, Zé Roberto saiu bem da bola. No lance, o Emerson recebeu, o Rivaldo botou pro Emerson, que botou pro Zé Roberto, que deixou pro Ronaldinho, que mandou pro gol. 2 pro Brasil, 1 pra Argentina. Logo de cara, assim que é bom.